Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Ou talvez não. Com Nuno Miguel e Carlos Bonaparte, escolhes tu ou escolho eu? Escolhes tu ou escolho eu? Emissão 2.2, porque é o segundo episódio, a segunda emissão da segunda temporada. Na verdade, até poderia ser Escolhes tu ou escolho eu? Emissão 2.2.2, porque é o segundo episódio da segunda temporada e com uma novidade apresentada a dois. Nuno Miguel, que tem falado até agora, Carlos Bonaparte, que poderá apresentar-se de seguida, que é agora. Onde é que está? Onde é que está? Onde é que está a gaita? Não estou a ver. Onde é que está o quê? A gaita, para falar. É o microfone. Para falar. Ah, está ali. Olá, ouvintes, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa. Escolhes tu, escolho eu. Boa noite. A que horas é que isto é emitido? Não é às 7? É às 7, mas... Ah, é noite em algum sítio da Europa. Exatamente. Por exemplo, na Rússia são 10 da noite. Acho que depende do sítio, que elas acham que não têm o mesmo horário. Sim, naquela coisa da Escova. Em Escova são 10 da noite. Ah, são 3 horas de diferença. Em Timor do Leste são mais ou menos 3 da manhã. Muito. Ou 4. Estás a dizer boa noite a esses ouvintes que exatamente. São imensos, provenientes da Rússia e de Timor do Leste. Aquele pessoal da América Latina, bom dia, porque não, já é boa tarde. Pois, e aqui em Portugal também é boa tarde, sim senhor, boa tarde ouvintes. Pronto, tenham só que a pessoa pode ouvir o programa quando quiser, não é? Sim, é uma sim, novidade sim. Que eu te estou a dar e isto pois, pode servir para... Não tinha pensado nisso, mas também é boa noite para os ouvintes de Portugal. Pronto. O caso... esta gaita é engraçada. Por acaso é igual à tua, a minha. O Carlos Bonaparte, que tem todo este conhecimento nas suas palavras, é o parceiro do Nuno Miguel, ou o Nuno Miguel é que é parceiro, não, hoje... Trocámos isto em... Num minuto vou resumir para quem não ouviu a emissão que foi... Há três meses, há quase. Ainda bem que nós no final dissemos... O Carlos disse até para a semana. Eu lembro que em off em off ainda te disse. Olha, não digas sempre até para a semana. Pode não ser. Ah, mas em princípio é para a semana. Portanto, a outra gravação foi a 7 de maio. Esta está a ser a 31 de julho de 2018. Gravada e publicada. Entre agosto. Gravada e publicada nesta terça-feira, 31 de julho, último dia de julho de 2018. O Escolhes tu ou escolho eu tem a particularidade de ser apresentado a dois, mas que só há dois olhos a ver. Nunca tinha visto isto neste programa. É verdade, é verdade. Como o Carlos gosta de dizer, eu sou ceguinho. Eu sou ceguinho. Temos 6 escolhas musicais. Na semana passada foi tudo ao contrário do que eu vou dizer agora. E o que eu vou dizer agora é, o Nuno vai trazer... 3 escolhas, 3 músicas, a prioridade é minha, trago as músicas que me apetecer, que eu quiser e que eu mandar, e o Carlos vai responder a cada uma delas com uma música que tenta responder ao género musical da música anterior, e também sempre com algum significado para o Carlos Bonaparte. O Carlos sabe que músicas, mais ou menos, sabe que músicas é que eu vou trazer, não tenho uma ideia. Sabe as 3 músicas que eu vou saber, mas não sabe... as justificações, as histórias que eu vou trazer para cada uma delas. Eu não sei, nem ele sabe, que músicas é que o Carlos vai trazer hoje como resposta a cada uma das canções. Claro que também não sei que histórias é que ele vai trazer. Isto foi tudo ao contrário da semana passada. Na semana passada foi o Escolhes Tu, foi o Carlos. E agora escolho eu, estou a jogar em casa, literalmente. Está tudo dito, Carlos Bonaparte. Eu estou a pensar na nossa equipe de futebol. Qual? Naquela coisa dos Colhões Futebol Clube. O que é que isso tem a ver com a introdução que eu fiz para esta emissão? Não tem nada, mas tem a ver com os Escolhes Tu, escolho eu. Muito bem. Ora, enquanto ele pensa em futebol, eu vou passando já à primeira música de hoje, que, para mim, veio da Bulgária, mas na verdade não veio. A música foi escrita por um canadiano, que nós estamos em Portugal, e estou a dizer que foi um canadiano, e estou a dizer que veio da Bulgária. Muito bem, mas é colocado. Vamos já. É a universalidade. Exatamente. Foi lançado pela primeira vez, diz o mundo internautico, no álbum Various Positions, posições variadas, coisas que temos a experimentar, em 1984. Foi mais um daqueles casos, na semana passada, curiosamente, não foi de propósito, mas a primeira escolha do Carlos foi o Kiss Me, também foi um dos casos em que não teve um sucesso comercial na altura do seu lançamento, mas... pouco mais tarde, atingiu um sucesso em muitos, muitos países. Este também foi o caso. No início não foi um caso de sucesso, mas depois, quando o John Cale, que na minha opinião canta significativamente melhor do que o Leonard Cohen, que é o autor desta música, Quando John Cale depois cantou isto, começou a ser mais conhecido. E nos anos 90, e é para aí que saltamos, 1994, uma das versões mais aclamadas, mais adoradas, glorificadas até, foi interpretada, gravada por Jeff Buckley. Sabes quantos álbuns de estúdio Jeff Buckley mandou cá para fora? Um, não foi? Muito bem. Apenas um. E ele morreu cedo. 31 anos, acho eu. Não tenho a certeza, mas era por aí. E ele, no seu álbum Grace, 1994, inspirado precisamente no, na gravação do John Cale, portanto, lançou este single, esta música, que até fez parte de uma das séries, que eu acompanhava muito. Lembras-te de O.C. na Terra dos Ricos? Não te diz nada. Tenho ideia de não. Isso era uma espécie de comédia, não era? Não, era uma série adolescentes de um liceu e tal. E Sim, quando a sim, protagonista sim, sim. morreu, esta música, lembro que esta música estava a dar. E esta versão, creio eu. Bem, e mais tarde até foi lançado como single em 2007, 10 anos depois da morte do Buckley em 97. Engraçado, pensei ter sido 95, 6, 97. Foi encontrado num lago morto, acho eu. Bem, Jeffrey Scott Buckley, o protagonista desta música, e aqui vou falar da Bulgária, porque como o Carlos Bonaparte pode sentir, tenho aqui o CD. Pelo menos a caixa está aí, não é? Sim. Acho que já apareceu uma caixa. Eu não estou a ver. Aí é? Então vou-te dizer a lista toda Mas isto as faixas. depois está na tocar. Não, estou a ler. Vou desligar o computador. Está aqui Jeff Buckley Grace, 1994, Columbia. Esta era a editora. E este CD que eu tenho na mão veio da Bulgária. Um presente que uma amiga me deu. Chegou um dia, fui à minha caixa de correio. Caixa de correio mesmo, não foi ao e-mail. E tinha lá esta relíquia, pá, há 12, 13 anos que me mandaram isto, 14, não sei. E tinha aqui o álbum Grace, está aqui o álbum completo. Ora, a faixa número 6, que até tem entre parênteses, Original by Leonard Cohen. Aliás, eu tenho aqui três músicas que não são originais dele: Lilac Wine, Aleluia e Corpus Christi Carol. Eu escolhi o Aleluia, até agora estive a dar o contexto da música e o contexto búlgaro, mas falta dizer o porquê. Uma das coisas mais significativas, talvez uma das três coisas mais significativas que mudaram desde o final da primeira temporada de Escolhas Boas, escolho eu, em 2014, primeiro trimestre, até agora, uma das três coisas mais significativas que mudaram aqui para estes lados foi a aparição de um novo programa na Antena Web, a rádio onde nós estamos, é, não é? O grupo onde É, nós estamos, sim, o grupo onde nós estamos. chamado Aparelho do Meu Quarto, que começou a ser escrito precisamente em 2014, meses depois dos Escolhas Suas Escolhas ter terminado, a primeira temporada, e que teve a sua primeira emissão publicada a 3 de janeiro de 2015. Encerrou, fechou portas e cerrou no dia 27 de fevereiro de 2016. Teve 50 emissões ao sábado à noite. O Carlos Bonaparte também pode confirmar que está aqui nas coisas. Ah, que bonito. Nunca tinha estado com ele na mão. Ah, não. Então faz favor. Fica com ele na mão até o fim. Fica com ele na mão. Não é comigo, mas é com um livro que está aqui. Chamado A Parede do Meu Quarto. E esta capa é muito bonita. É linda. Foi um programa de rádio na Antena Web, no Canal 2. Verdade? Verdade. Verdade, verdade. Às 9h30 da noite, quando era. Sim, às 8h30. Isso. A 9h30 em Espanha, porque havia muitos ouvintes espanhóis a acompanhar este programa. A Parede do Meu Quarto, que foi um programa de rádio, foi transformado em livro e tornou-se, graças à anuência fácil do Carlos Bonaparte, aliás, eu posso ler aqui na introdução de um livro, o aviso prévio mais importante para quem vai ler este livro. Isto foi um programa de rádio, depois tem aqui o contexto de um livro, o que é que isto trata. Isto, na verdade, não tem um tema de início ao fim, não é um romance, não é um drama, uma coisa. Mas no fim, no último parágrafo, começa com obrigado ao Carlos pela inclusão deste programa na Antena Web. E graças à anuência fácil e às coisas que eu fui criando ainda no verão de 2014, como eu estava a contar, olha, está agora. Se não foi no dia 31 de julho, foi para aí 20 e tal de julho que eu comecei a escrever A Parede do Meu Quarto. Faz agora 4 anos. E a primeira música, isto para quem não. Eu acho que toda a gente vai ouvir esta emissão conhece A Parede do Meu Quarto. Mas cheira-me. Mas para quem não conhece A Parede do Meu Quarto, isto tem a particularidade de ter muitas músicas pelo meio, músicas referidas, tem aqui o nome da música e o nome do artista ou do grupo, 250 músicas aqui pelo meio, porque foram 50 emissões, 5 músicas cada uma, e há sempre um contexto para cada melodia. No fundo, também se faz isto neste programa, mas de uma forma bem diferente e num contexto bem diferente. A primeira música, na primeira emissão, a 3 de janeiro de 2015, começava com Aleluia, amiga! Aleluia! E a primeira música que se ouvia logo a seguir a estas três palavras era Jeff Buckley, com Aleluia. Portanto, para dar o mote, apenas um símbolo de uma das maiores mudanças que eu tive, como eu já disse, foi o primeiro livro, não foi o primeiro livro que eu escrevi, mas todas as emissões de rádio transformadas em papel transformaram-se então neste livro, A Parede do Meu Quarto, o meu primeiro livro publicado, uma das coisas que tem marcado, sem dúvida, os meus últimos 4 anos, na verdade, porque se eu comecei a escrever, já começou a marcar desde aí, quando eu comecei a preparar as emissões ainda com muita antecedência. Na verdade, foi quase meio ano antes que eu comecei a escrever. Eu acho que quando comecei a escrever, ainda nem tinha perguntado ao Carlos se o programa podia ir para o ar ou não. Chegaste-me que andava a volta de setembro, outubro, talvez, etc e tal, mas... que sim, se aquilo continuasse a desenrolar, como tinha desenrolado. Porque quando eu falei contigo, já tinha várias emissões, não totalmente escritas, mas pensadas e com o seu contexto e com a sua lista de músicas. Para o caso de avançar. Tinha pá, e medo de ser elas, não sei. Ora, A Parede do Meu Quarto foi então uma das coisas que tem marcado, e eu estou a dizer tem marcado porque ainda marca, aliás, o Carlos ainda há 2 dias teve em mais uma apresentação deste livro, a 18ª, em cada apresentação eu tento trazer precisamente excertos de um livro, incluindo a parte musical. Nunca cantei Aleluia, mas pode ser que fique para a última apresentação de um livro daqui a não sei quanto tempo, a última mesmo. Mas Aleluia foi a música que abriu o rol musical destas 206 páginas da Parede do Meu Quarto, 50 emissões, que foram publicadas no canal 2 da Antena Web. Está tudo aprovado? Está tudo aprovado. Acho que não me falta nada, também se faltar paciência, fica para a próxima. Jeff Buckley, do seu álbum Grace, vai trazer Aleluia. Was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. And she tied you to her kitchen chair, and she broke your throne, and she cut your hair, and from your lips she drew the heart. Room and I've walked this floor, you know, I used to live alone before. I've seen your flag on the marble arch. And love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. A time when you let me know what's really going on below, but now you never show that to me, do you? But remember when I moved in you and the holy dove was moving too, and every breath we drew was hallelujah, hallelujah. Maybe there is a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew you. And it's not a cry that you hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. Muito bem, ouvintes, estamos de regresso depois desta belíssima melodia. Confesso... E grande já agora. E grande já agora. Em 7 minutos, eu confesso que é um álbum que eu gosto muito, de Jeff Buckley. Eu, ao princípio, quando eu era uma espécie de colecionador de música, com pouco critério, diga-se, mas mesmo assim, no meio de tantos CDs e discografias que eu tenho lá da internet, este álbum conseguiu sobressair-se. A ponto que a música Grace ainda hoje me fica na cabeça de vez em quando, lá sou eu. É, aquele início é um bocado viciante. É. Pronto. Para quem não conhece, vai ouvir a música Grace, a que dá a faixa título, não é? Pois bem, é a número 2, não é? Exatamente. Como é que tu sabes? Como é que tu sabes? Mas é verdade, a seguir é o Mojo Pini, como é que chama isto? É o Grace. Ficou marcado este o álbum e a música em si. Bum, pum, pum, pum. Sim. E é uma música que gosto bastante. E entretanto depois, só mais tarde, 2, 3, 4 anos é que eu descobri que ele tinha falecido já. Mas é isto. Para mim também é um álbum e um artista e uma música muito importante. Sabe como é também Aleluia? Tu acertaste em cheio, porque se fosse eu escolher esta música também tinha toda uma história. Já Mas. tirei a escolha. Não, mas isto. E a Moncler 97 aos 30 anos, confirmei agora. Eu, no dia 20 de novembro, Antonio Ebb viveu um dos seus momentos mais altos, que não foi o momento mais alto, o momento mais alto acho que continua a ser o dia 12 de março de 2011, mas Tens que explicar ou tentar dia falar para 12, mim, mas para dia 12 de 50 mil março, sim, ouvintes. dia 12 de março de... Tira os mil, tira os mil. E mesmo assim 50 já é muito bom. Nesta altura do campeonato já é muito bom. Diziam então que realmente no dia 12 de março de 2011 houve uma manifestação muito grande, que juntou cerca de 80 mil pessoas em Lisboa e 60 mil no Porto, Geração Arrasca. exatamente a geração Arrasca, e lá foi a Antena Web, munida de um gravador de cassetes, sem pilhas, fomos buscá-los aos chineses, aos Não, tinha chineses, pilhas. Ficaram foi gastos logo a seguir à primeira intervenção. pois, exatamente. Segundo. E fomos, não foi mesmo a primeira, que eu lembro que nós, a Eu primeira, vi, sim. é, e nós fomos Não, parou a meio da segunda, foi isso. isso, e nós fomos a correr, Aos pois, chinocas. exatamente. Grandes chineses que nos salvaram a tarde. É verdade. E então, isto para dizer que no dia 20 de novembro fomos à Casa da Música, a convite dos Fingertips, acompanhar o evento, o concerto, o regresso dos Fingertips ao Porto. E foi um grande momento que está registado em fotografia e áudio, está muito interessante. E então a música que abriu esse, porque o Leonardo Cohen tinha morrido, acho que foi no dia 7 de novembro, e portanto, pronto, poucos dias antes, no fundo, então. A música, o festival, o concerto dos Fingertips abriu com a versão do Leonard Cohen dessa música, da Aleluia. Mas vamos mudar aqui um bocadinho a agulha para outra música, e para outro ano tinha que ser 1999, talvez até já 2000, porque é uma fronteira difícil de cruzar, porque toda aquela altura das minhas 19 cassetes de vídeo. É uma altura. É quase como se não tivesse passado o ano, isto é. Quase como se o ano tivesse começado a 2 de julho de 99 e tivesse acabado a 2 de julho de 2000, ou 1 de julho de 2000. 2 de julho de 99 foi o dia em que o Carlos começou a gravar as suas 19 cassetes de vídeo só com Exatamente. telediscos, só com Exatamente. vídeos de música. Foi uma coisa fantástica. Foi uma experiência fantástica. Eu jogo para trás e tenho mesmo muita pena de não ter tido, não ter conseguido. Pelo menos guardar a lista das músicas daquelas cassetes. Duas já será completamente impossível, porque elas já arrebentaram. Duas ou três. Mas as outras 16, quiçá, não sei por onde é que elas andam, mas sei que estarão talvez na minha casa antiga e onde ainda está a família, portanto pode ser que algum dia se desenterre esse tesouro. Mas o que é certo é que esta música não faz parte dessas 9 cassetes de vídeo. Mas hoje é das músicas que eu mais gosto. Porquê? E eu gostava de falar sobre isto, que é uma coisa muito curiosa. Nós, esta semana, tivemos aquela situação lá do Robles, que Se foi. demitiu depois da Exatamente. suposta especulação e tal. A pressão, digamos, a pressão ou o poder da comunicação, dos meios de comunicação. Não falo no sentido, neste caso, não falo no sentido noticioso, mas no sentido geral. Isto é. Eu não gostava daquela música. If I Can Turn Back Time. A música é do R. Kelly. Eu não gostava daquela música. Sempre que aquela música começava a tocar, sempre que eu começava a ouvir aquele som das pessoas na rua, o que é que é? E depois. Eu não gostava disto. Pegava e mudava de música. Não gostava mesmo daquelas músicas que eu não gostava. Eu só preciso ligar à televisão, mas. E hoje é das músicas que mais gosto. Tanto ouvi, tanto fui levando com ela, que acabei por guardar memórias, por guardar até uma certa nostalgia, porque automaticamente quando ouço essa música, lembro-me, ah, olha aquela altura. E é uma música que tem até um ritmo, digamos assim, parecido com o do Aleluia. E de forma que a escolhi. Para esta edição. Pronto, e este é o motivo, fazendo-me lembrar então aqueles tempos dos quais guardo uma infindável e incontável saudade. Segunda canção de hoje, por acaso não sei se é 99 ou 2000, mas é por aí. É 2000, já 2000, porque. R. Kelly,

gonna be right there. Turn the hands of. If I can turn back the hands of time. Assim, ainda, afinal não era tão curto como nós tínhamos dito ao bocado. Mas... Ainda consegue ser maior. E a música, como já puderam ouvir, e o videoclipe então. O vídeo é um bocado maior do que o que ouvimos agora. Ouvimos 6 minutos e 17, um bocadinho menos que eu cortei agora no fim para ladrar em cima da coisa. Mas o R. Kelly cantou aqui o seu 5º single do álbum, que ainda é 98. Embora este single tenha sido, aliás, foi lançado poucos dias antes do Carlos começar a gravar as suas cassetes de vídeo. Poucos dias depois. A 24 de julho, faz hoje uma semana que fez 19 anos. Isto dos 19 anos, do 99, fez-me lembrar uma situação que eu vou aqui partilhar para quem não sabe. Tu és uma delas. Tu és uma dessas pessoas que não sabe que 19 anos depois o Carlos tinha começado a gravar as 19 cassetes de vídeo. E ele teve direito a uma situação que foi recordar as primeiras 15, 20 músicas, pelo menos é que se lembrava, sempre a dar seguido num encontro entre amigos, que se transformou, curiosamente, é uma coisa interessante até para se fazer entre vocês que estão a ouvir, sem querer transformou-se num concurso musical entre duas das pessoas que estavam cá a ver quem é que conhecia... Não, quem era mais rápido... a reconhecer o vídeo musical que ia passar a seguir. Era quase tudo 99, não era? 98, algumas um bocado mais para trás. Eu lembro, por exemplo, do Bruce Springsteen e Streets of Philadelphia. E então aqui um jovem e uma jovem, a ver quem era mais rápido dos seus tempos de adolescência. Ah, és muito bom, és profissional. Ah, tu também és muito bom. Claro que a mulher ganhou o que é o que se ganha. Por acaso, eu há pouco não falei nisso, porque era uma questão, eu não sabia se poderia falar nisso ou não, mas... Já que falaste nisso, por acaso, foi um dos grandes momentos deste ano, que ainda não acabou, é verdade, por isso é que não digo que foi em que posição, digamos assim, mas foi um dos grandes momentos deste ano, foi, vir aqui jantar, chegar aqui a casa do Nuno, não é, e ter uma recepção logo com a Micaela, eu quando ouvi aquilo fiquei... Foi a primeira música. Eu fiquei, digamos assim, parado, entre aspas... olhar para o ecrã, não é? Mas agora a sério, a minha pergunta foi lá, que é isto? Que é isto? Não é que eu não conheço a música, mas o que é que está aqui a acontecer? E ainda não sabia da missa à metade, porque depois tinha as presenças, não é? Foi um momento muito, muito, muito positivo. 2 de julho de 2018, 19 anos, 2 de julho de 99, começaram a ser gravadas as 19 cassetes de vídeo. Curiosamente, este If I Could Turn Back the Hands of Time vai 3 anos antes daquilo que tínhamos dito. Porque foi gravada em 97, incluída no álbum em 98 e lançada em 99 e citada em 2000 pelo Carlos. Pronto, se quiseres. Já agora só para dizer. Bem, eu ia dizer qualquer coisa, mas então esqueci-me. Tá bem, pronto, assim. É bonito. Ia dizer qualquer coisa, mas. Agora é que vamos mudar de agulha significativa. A segunda das três coisas que mais mudaram nos últimos anos, desde 2014. Posso só interromper para dizer? Ia dizer que esse momento foi o que eu chamo de momento PowerPoint. Porque foi um dia positivo. Podes continuar. Mas PowerPoint são dois P's. Onde é que tu está? Onde é que está o dois P's? Não, dia positivo. Ah, é positivo. Não cheguei lá a essa minha cabeça. Bem. Mas é, não é? É um dia positivo, não é? É um dia positivo. E os dias positivos passam lá no... Pois, exatamente. Agora há um programa que é mais utilizado que o PowerPoint, mas eu não sei o nome, não sei essas coisas. Ora, a segunda das três coisas que mais mudaram desde o início de 2014, até ao momento em que eu tive a vontade e a intenção de regressar aos Jogos Escuros, foi eu, que diga-se, já foi no final de 2017, embora o Carlos só tivesse ido conversa com o Carlos 2 meses depois, em fevereiro deste ano. E embora só voltássemos a gravar, isto é todo um processo muito complexo, nós somos pessoas muito complicadas, claro. E como imagina muito, nós estivemos numa digressão na Singapura e depois na Austrália, e só depois é que voltamos para gravar este programa. Mas a ideia, a intenção de voltar daqui deste lado foi no final de 2017, e portanto, nestes 3 anos e meio, mais até quase 4, que passaram sem Escolhas Boas, pois eu, o que ficou para trás foi também uma coisinha que se, não é culminou, mas teve o ponto alto no dia 13 de maio de 2017. Mas na verdade começou num singelo domingo de 19 de fevereiro à noite, em que eu tinha dois ecrãs à minha frente, uma televisão lá em cima de uma cozinha que nem estava em casa eu nessa noite, e em baixo um computador a transmitir em direto. Essas coisas não se dizem, mas um computador estava a transmitir através da internet um jogo que acho que era o Braga-Benfica. E como na casa onde eu estava as pessoas estavam mais interessadas no Braga-Benfica no que na primeira meia-final do festival na RTP da Canção, eu era ao contrário, mas pronto, eu não mando em lado nenhum, nem neste sofá. Basta ver que o Carlos está a ocupar 3 quartos do sofá e eu estou aqui num cantinho. É para chamar gordo. Só baleia. A prioridade de quem estava naquela casa, portanto, os donos da casa, preferiram ver o Braga Benfica. Ouvir, não era ver, era ouvir, porque o som da RTP estava desligado. Estou a falar da primeira meia-final, em que a participação número 7 dessa primeira meia-final dizem que passou à final nesse dia. Dizem que ganhou o Festival da Canção 2 semanas depois, ou três, duas, a final do Festival da Canção. E até que chegou à Eurovisão, numa noite de Kiev, lá está, 13 de maio de 2017, num dia muito agitado cá a festa para o nosso país. Criou-se uma reunião, para já explicar que o Eurovisão, o Festival da Eurovisão, é um assunto antigo entre mim e o Carlos, como ele se lembrará, pelo menos desde 2010, que falamos disto Perfeitamente. anualmente. Anualmente, e não é só no dia da Eurovisão, é, vamos falando depois, noutros assuntos. Quando surge música ou outro contexto, vamos conversando sobre a Eurovisão várias vezes ao longo do ano, já há 8 anos, e sempre era um assunto que, não sei se te lembras, pelo menos eu dizia isso, que Portugal nunca iria ganhar. Tal como dizia, Portugal nunca ia ser campeão europeu de futebol, e há 2 anos foi o que foi. Ora, esta E este música domingo foi o que foi também. de sub-19. Não interessa, mas fomos campeões de futebol. Sim. Ora, nesse dia, nessa noite de 13 de maio de 2017, que criámos aqui uma reunião de algumas pessoas só para ver a final da Eurovisão. Nenhum de nós sabia que aquilo ia. Quer dizer, uma das pessoas aqui presentes já garantia nas suas previsões que Portugal ia ganhar. E eu parecia um maluco. Há filmagens disso. Portanto, procurem na internet, não encontro. Mas há filmagens disso de eu parecer um maluco na. Só foi pena não ter ficado gravado o primeiro 12 points. Porque nesse eu ainda estava a comer, não me estava a ligar muito, mas ouvi logo o primeiro país, 12 pontos, e ui, foi aí que eu deixei a minha cadeira, levantei-me e tive pé até o fim da pontuação, mesmo até o fim da pontuação já no treinador também. Isso não ficou gravado, mas a partir daí, logo a partir do terceiro ou quarto país, até ao fim, ficou tudo gravado. Estou a falar de uma canção que foi criada pela Luísa Sobral, e esse é um dos motivos que, além da maluqueira que criou nesse dia, eu gostei da parte de. Que ela contou, sentou-se no sofá e em 10 minutos, maneira de dizer, também acredito que não foi muito mais, compôs aquela música. Tem produção de Luís Figueiredo. Foi a primeira vez que Portugal ganhou o Festival Eurovisão da Canção. Aliás, foi a primeira vez, ficou nos 5 primeiros, em 53 anos de participação. Era até 2017, Portugal era o país que tinha participado mais vezes e nunca tinha vencido. Já deixou de ter esse recorde negativo. Foi também a primeira vez desde 2007, portanto numa década, que ganhou uma música que não era cantada em inglês. Ou seja, uma música que foi cantada no idioma nativo do país que estava a participar. Sabes qual foi a última? Foi a Penúltima Maria agora. Serafovic, A da Sérvia e Sérvia com Montenegro. Molitva. E nesse certame, que foi na verdade inédito, inusitado e histórico, os três primeiros classificados nunca tinham ficado nos primeiros, segundo e terceiro lugar, nunca tinham chegado ao pódio. Portugal, não sei se a Bulgária, mas eu achei ficar em terceiro. Não sei. Não, não, não. Portugal, Bulgária e Moldávia ficaram respectivamente primeiro, segundo e terceiro lugar e nenhum deles tinha chegado. Já viste? Portugal, Bulgária e Moldávia. Moldávia. Moldávia, estava a ler em inglês. Sim. Três com osso da Eurovisão a ficarem no pódio. Mais tarde, a Eurovision Broadcast Union, EBU, disse que demonstrou que 182 milhões de pessoas viram o concurso. É pena, porque ficaram 22 milhões abaixo em relação ao recorde de 2016. Na final, 18 países deram 12 pontos a Portugal. O Salvador Sobral, claro que é dele que eu estou a falar, o intérprete, conseguiu 758 pontos, um recorde na Eurovisão, mas isto também é muito recente, este sistema de pontuação tão elevado, portanto não vamos ter que esperar 5, 10, 20 anos para ver se alguém consegue superar este recorde. Não vai ser fácil, porque não é fácil 18 países darem 12 pontos ao mesmo país, num total de 43, acho eu, que foram no ano passado. Viu-se este ano a divisão que houve. Um país conseguido 10 vezes 12 pontos, já foi uma festa. E com isto, mais do que a vitória na Eurovisão, significa até para mim, eu gostar de música, e eu sabia que já comento isto com o Carlos, eu próprio já tentei a minha sorte na Eurovisão, antes disto, antes Salvador e depois Salvador, foi eu ver que uma pessoa que me parece, acho que parece a 99% das pessoas que já ouviram e ouviram, genuíno, ou seja, ele diz o que lhe apetece dizer e do tal e com aquelas já muito habituais e para mim infelizes hipocrisias obrigatórias e televisivas e radiofónicas. É possível uma pessoa como ele atingir sucesso, ou seja, ver pessoas a segui-lo, a gostar de o ouvir, a gostar de o ver em palco, a gostar de ver os desempenhos dele, como eu já ouvi no ano passado no Algarve, eu assisti um concerto com ele em palco. E foi uma inspiração para mim, e aliás, cá em casa sabem que, o Carlos sabe, não é? Vai saber agora, que a única pessoa por quem eu não me importava de voltar a gastar uns 15, 20, 25 euros para ver um concerto era precisamente o Salvador Sobral. Ora, isto porque os meus concertos não têm um preço tão alto. É conveniente dizer. Pois. Nem equaciona pagar 20 euros por um concerto meu porque eu ofereço-lhe a entrada. Porque senão eu também não ia e era um caraças. Esta música, por incrível que pareça, chegou a número 1 em Portugal, claro. Mas em Islândia, Finlândia, na Holanda. Chegou ao pódio no Luxemburgo, número 4 na França, número 5 na Grécia, número 6 na Suíça. Bom, no World Digital Singles, ou seja, a venda de singles digitais, chegou a número 7. Estamos a falar no mundo, há cerca de um ano e pouco. Esta música chegou ao topo em vários lados. Cantada em português, atenção. E é uma inspiração, a própria Luísa Sobral também, a simplicidade, mas ao mesmo tempo a beleza que deu a esta canção. Que se chama Amar por os Dois, que é a minha segunda música de hoje, porque também foi a segunda coisa, cronologicamente, que mais marcou nestes últimos tempos. Foi a Eurovisão, Festival RTP, e depois, claramente, a Eurovisão 2017, e, posteriormente, e isto sim, o principal, o próprio Salvador Sobral e os seus compinchas em palco. Sabes que agora, nos últimos tempos, até ando a seguir ou a tentar mais no Júlio Rezende do que no Salvador. Mantenham ali os dois. Mas estou a reparar que também me identifico muito com as criações do João Rezende e da sua cabeça musical, se é que isto existe. Está bom? Existe. Então vamos lá silenciar com os dois, porque vamos calar-nos por ouvir este hino Amar com os Dois, Salvador Sobral, em 2017. Se um dia perguntar por mim, diz que vivi para te amar. Antes de ti só existi, cansado e sem nada para dar. Minhas preces, peço que regresses, que me voltes a querer. Eu sei que não se ama sozinho, talvez devagarinho possas voltar a aprender. Do surgimento da vitória portuguesa no festival Eurovisão da Canção, a primeira e eu, se calhar a última nos próximos 50 anos, já sou sempre otimista, mas pronto, nunca se sabe. Nunca se sabe. Eu só gostava de fazer aqui um pequeno parênteses que acho que é uma piada do caraças. Ai tal, a música não é fireworks, não é fogos de artifício. E a música que eu não a seguir foi das maiores palhaçadas que eu já vi toda a Eurovisão. Sabes que eu ainda hoje não sei como é que é a música. Não decorei, é que nem quis saber. Eu sei que se chama Toy. Já nem me lembro o nome da mulher. Mas é engraçado que ele no dia anterior, daquela semana, tinha dito que sabia fantochada, sabia uma coisa que era piruzeira na Eurovisão. Era a música de Israel. E foi a que ganhou. Pois, e tive que entregar lá o prémio ao rapariga. E aquilo, eu só me lembro do... Isso é música, é música. Pronto. Achá, não é fogo de artifício, é galinhas. Pois. O Salvador Sobral nunca disse music is not kitchen. Não sei como é que diz galinhas, acho que não é kitchen. Galins. Pronto. É. Music is not galins. E, bom, entretanto... Depois desse festival, não é? Houve um interesse inédito, pelo menos nos últimos 20 anos, um interesse inédito no festival RTP da Canção. Deixa-me só completar, nunca vi falarem tanto. É que qualquer conversa que eu tinha ia dar ao festival. Podia não ser no imediato, mas depois, com o desenrolar da conversa, alguém ia falar em alguma coisa do festival RTP, estás a falar bem, do início deste ano. Sim, sim, sim, sim. Tanto a primeira semifinal como a segunda, como... Sim, e depois a expectativa à final, o Pissarra vai ou não vai, qual é que vai ganhar, vai ser a Cláudia, vai ser a Catarina, vai ser... Honestamente, eu acho que se o Diogo Pissarra fosse ao Festival Eurovisão da Canção, com aquela música... Papava aquilo. Não digo papava aquilo, mas era bem capaz de ficar outra vez entre os 5 primeiros. Não tenho... Ah, na Eurovisão? Sim. Não tenho grandes dúvidas sobre isso. Nem sequer entrava, porque a Eurovisão ia ver que é uma cópia de outra, mas se entrasse... Não, digamos que... Isso é uma questão muito relativa. Nós já temos uma música chamada Luta e Alegria que entrou, mesmo não podendo entrar músicas com cunho político, e tivemos uma música chamada 1944 com um cunho ainda mais político e entrou, e tivemos uma música que foi excluída porque tinha as palavras put in. Portanto, isso é tudo muito relativo. Em nenhum desses casos falassem músicas que são cópias de outras, porque aí não há relatividade. Não. O que eu quero há um sistema que é cumprido, mas não deixa passar. Mas não sei até que ponto. Não sei, não sei até que ponto. Para todos os efeitos, como não aconteceu, não podemos saber se sim ou não, até poderíamos ser surpreendidos com eles dizerem não, para esta música, está ok e tal, tem presenças. Mas há muitos pormenores que são diferentes e que fazem desta obra original. Se calhar a própria Eurovisão. Só bêbados. Só se tivessem bêbados é que deixava. E eu não bebi uns bons canecos e concordo que a música é suficientemente diferente para ser original. Mas também convenhamos que não estou na Eurovisão. Por algum motivo, não é? Mas bom. Mas para mim a Luta e a Alegria também não ia à Eurovisão. Portanto. E foi. E foi. Mas aí o contexto é outro. Era político. Não é cópia. Mas era político e não podia infringir as regras na mesma. Mas bom, isto para dizer que... O Azaf na volta do festival neste ano. Foi muito grande. E cá está o Diogo passar e tal. Depois quando não foi o Diogo... Isto foi lembrar esta semana precisamente a propósito do evento que se deu na Casa Boa e que nós partilhamos lá no Facebook. Que foi a apresentação do livro do Nuno, da Parede do Meu Quarto. E uma das músicas foi a música dos Bloco. Fazer uma canção que participa no festival RTP da Canção 1991. Que conheci, graças aos Escolhos Suas, escolho eu. Exato. Conheci a música. Atrás da Dulce Pontes, música na Paixão. E se essa música ficasse em primeiro lugar, nós nunca saberíamos o que tinha acontecido. Mas é bem provável que se calhar conseguisse uma classificação melhor do que a da Dulce Pontes. Porque... Isso é o se. Cá está, é o se. É o se. Pronto, mas isto para dizer, nunca saberíamos o que é que tivesse acontecido, mas há uma música que eu acho que tem mais potencial do que o Jardim. Bem, não é difícil, porque agora ficou em último, não é? Mas atenção, porque às vezes as músicas, não é? Reparem, há músicas que venceram o festival e caíram no esquecimento, e há outras músicas que não o vencendo. E são mais conhecidas do que as ganharam. E depois eu acho que isto de Israel já estava feito e à descarada. Mas pronto. Mas repara que em relação às portuguesas, eu quando vou no carro, nunca ouvi o Jardim sem ser na semana da Eurovisão. Pós-maio, já ouvi várias vezes a que tu vais escolher. Acho eu que é a que tu vais escolher. Se eu estou a perceber a sequência do discurso. Sim. E há uma música que foi a mais escolhida pelo júri, se não estou em erro. Sim. Quer na meia-final, quer na final. Exato. E eu penso... Se porventura tivesse ganho, o que é que seria da nossa participação portuguesa este ano? Sim. Não é? Se calhar não acabávamos em primeiro lugar a contar do fim. Se calhar teríamos ficado a meio da tabela, por exemplo. Embora eu acho que esta música era muito bonita e a interpretação da Catarina Miranda, Amy Curl, como queiram chamar, mas. Não ali era Curl, Catarina. Mas ali era Catarina Miranda, sem dúvida que foi uma interpretação. Bonita, sobretudo na primeira final, ou na semifinal. Ela na final estava muito convencida. Acho que sim. Né? E até falhou na respiração, que é uma coisa um bocado básica. Mas... Ou convencida ou emocionada, porque estava em casa, ela é de Guimarães, ali da zona. Talvez também. Mas... Eu estava lá no pavilhão e apercebi-me disso. Mal... Aliás, eu fiquei quase paralisado durante a atuação dela. Tu não foste assim na meia-final, eu a pensar. Foi realmente uma artista que... não sei, não despertou muito interesse por ter esta melodia que foi, aliás, composta pelo Júlio Rezende, que a escolheu ela para interpretar. E depois outra coisa que eu achei muito interessante, que foi este ano nós voltamos a ter no Festival RTP da Canção muitos nomes grandes. Uns com mais carreira, outros com menos carreira, mas são todos bons nomes da música portuguesa, a participar. Até aquele David qualquer coisa que acabou por ficar, nem sequer passou, acho que nem sequer passou, ou passou à final. Um dos escolhidos pelo público, um dos escolhidos assim à sorte dos que participaram, David qualquer coisa, que era um que vinha dos Estados Unidos. Não foi bem à sorte essa história, mas o que cantou em... Não, isso foi o Peter Coisa. Mas o David não cantou a música do Jorge Palma. Não, ele cantou uma que ele próprio compôs. Há um artista que foi escolhido, digamos assim, ao acaso, como quem diz, e que, portanto, havia no fundo, acho que era 22 artistas. Não, nem mais o que vou falar. Não, era o que estava em inglês. Ah, então foi o único que cantou em inglês foi o Peter. Mas ele passou à final, ficou no último. Passou, ok, pronto. Mas até esse fez um bom trabalho. Eu acho que ali todos fizeram ali um bom trabalho, mas aquela música do Patati Patatá, que eu também não sei se não ficaria em melhor posição do que a música da Galinha. Ah, é provável. Se calhar logo a seguir à das Galinhas. Porque, primeiro, olha, primeiro tem tudo a ver, era um bocado zoológico. Mas, e depois era alegre, era alegre, não? Eu gostava muito daquela música. Pronto. Mas isto para dizer, a música que ficou em segundo lugar no cómputo geral foi. Empatada com a primeira, faz favor de dizer. Empatada com a primeira, sim senhor. Mas como é o público que é mais ordenha, Exatamente. foi a Cláudia, não é Martins? Pascoal. Pascoal, que venceu. Eu sei quem é Cláudio Martins, mas é de outros contextos desportivos, radiofónicos e escritos. Pode ser a vocalista dos Minhotos Marotos também, É isso. que não é a mesma, mas também é Martins. Mas isto para dizer que a Cláudia Pascoal, e há pouco eu chamava Cláudia Jardim, a Cláudia Pascoal ficou em primeiro lugar, em exequo, mas cá está, com o público é quem mais ordena, foi o público. Sim, porque a Cláudia teve 10 do júri. Isso é que foi o problema, os 10 pontos do júri, porque o público a votar nela já se esperava, sobretudo na Isaura também. 10 do júri e 12 do público, e ao contrário foi a Catarina, 12 do público e 10 do júri. 12 pontos. Sim, e entretanto, esta música que nós estamos aqui a ouvir chama-se Hoje para Sorrir. Não, não tenho hoje. Não. Habituem-se a uma coisa que já acontecia na primeira temporada, o Carlos dar ali umas modificações ao título, nem que seja uma palavra ou outra. Sim. A gente ri-se com isso. Para sorrir eu não preciso de nada. Sim. A música realmente é muito bonita e tem uma mensagem muito forte e tem uma interpretação belíssima. Vamos ouvir essa música, que é então música, cá está como eu disse, Para Sorrir Eu Não Preciso de Nada, e é da Oi, interpretada pela Catarina Miranda. Lá está, a música é de quem? Júlio Rezende. Exato. Eu vou falar dele antes desta música. E agora vamos ouvir uma composição dele. Está correto? Está correto. Correto. Correto. Última escolha de hoje. Aliás, a canção anterior podia ser perfeitamente, aliás, posso confessar ao Carlos que já me roubaste uma escolha da minha lista para os próximos tempos. Toma! Porque eu ia escolher... Também me roubaste uma vez, vês. Pumbas! Ia escolher esta um dia destes, nem que fosse só para lá. Mas a minha última escolha, a última música que importa na emissão 2, vai recair sobre a terceira coisa, cronologicamente, que mudou mais, que mudou de forma mais significativa a minha vida, desde que acabou a primeira temporada dos Escolhas que eu escolhi, até o momento em que apareceu a intenção de regressar, como eu já disse, no final de 2017. Acontece que fez agora um ano, em julho do ano passado, deixa o Ricardo para não parar. Porque enquanto estavas a falar, eu fiquei com a música na cabeça e estava a cantar a música baixinho. Mas acho que não se percebeu. No microfone não capta. Não, ainda bem, ainda não bem. Não capta os mitos. Ainda bem que eu calei-me a tempo, ainda bem. Não capta os mitos. Nem se falava, isto quando acabou a primeira temporada dos Coachs, como eu, nem sequer se falava em casamento para os meus lados. Mas as coisas evoluem, mudam, há certas situações que nós vemos e que nos fazem mudar de opinião e de perspectiva e de intenção para a nossa vida, neste caso, conjugal, como podia ser outra vida qualquer, como de caracol ou de esportista. E houve esta transformação, a música chama-se Transformai-vos, e foi um dos momentos musicais que, já bem antes do casamento, porque o sítio onde foi o casamento, onde o Carlos teve, diria, o privilégio enorme, uma honra única e sem limites de estar. É verdade. Ainda bem que eu sou humilde. Nesse mesmo sítio, aqui em Vila Nova de Gaia também, a primeira vez que foi cantada esta música, e eu lembro perfeitamente, estávamos no momento da comunhão, que foi também quando foi cantada esta música no casamento, e eu lembro de ver as pessoas, enfim, e todas, e criou-se ali um ambiente que eu já foi para aí há 5 anos, ok? E eu lembro-me de estar ali numa coisa que, juntando as pessoas, o momento que era a música que estava a ser cantada e a letra, vamos lá fazer o favor de analisar a letra quando ouvirem esta canção que se segue. E lá está, juntando aquilo tudo, criou-se ali um momento quase inexplicável, ou um momento difícil, que é só na altura é que eu vi que surgiu. É um momento divinal, não é? Podia ser. E a letra apela ao amor sem hipocrisia, apela ao bem deixando o mal de um lado, e não conformar, já estou a saltar para o refrão, isto entre muitas coisas que podiam ser ditas na letra, e não conformar com aquilo que nos rodeia, que nós não gostamos, que nós contrariamos, e façam precisamente isso. Tentem contrariar, renovem a vossa vida e transformem-se. Ora, como eu disse, tem o título, a música tem o título Transformai-vos, e houve uma transformação grande, não só na parte de eu ter, repara só, contraído matrimónio, sabes? Ora, diz isso agora. Contrair matrimónio, muito bem. Para outras pessoas é sinónimo de enforcamento. Mas houve aqui uma série de transformações que podem ser resumidas neste momento, no primeiro e sobretudo neste último do ano passado, em pleno casamento, em que foi cantada esta música. Quem vai cantar a música? Claudine Pinheiro, uma pessoa que ainda bem que eu conheço pessoalmente já há vários anos, e já agora, Carlos Bonaparte, pode confirmar que está aqui o CD de Claudine Pinheiro, chamado Até Quando? Sim. Uma das faixas é o Transformai-vos. Já agora, também está aqui o Salvador Sobral, o Excuse Me, que há um bocado não falei exatamente. Porque o Amar com os Hoje não está cá. Mas também, hoje está aqui tudo, coisas físicas aqui à nossa volta. Um livro e 3 CDs. Só falta fazer aquilo que eu faço, que é que bom é, né? Eu costumo dizer isso, que bom é ter aqui o CD. Na altura, no caso, no meu estúdio, é atrás de mim. Sim. Tem lá uma estante com CDs, cassetes, para aí com 500 unidades ao todo. É bom. E aqui temos o livro A Parede do Meu Quarto, o CD Jeff Buckley, o CD Grace, o CD Excuse Me, Salvador Sobral e o CD Até Quando, da Claudine Pinheiro, que é o que vai oferecer a banda sonora que se segue. E ainda bem que eu conheço esta Claudine. E curiosamente, era precisamente a Claudine que ia cantar esta música no casamento do ano passado, mas ela estava a uns quilómetros consideráveis de distância, não estava cá. E portanto, ainda não é possível uma pessoa estar em dois sítios ao mesmo tempo. E portanto, foi transformada em microfone mais baixo. Foi transformada em Célia Bonifácio, muito famosa em casa dela, cantora, e pelos vistos, passei a saber, muito, ao bocado, passei a saber muito, também muito elogiada com o Carlos Bonaparte, E foi ela que também tratou da interpretação. Não ela sozinha, mas toda a gente, mas ela que estava mais perto do microfone. Ela que também cantou já agora numa A Chuva, não foi? Numa apresentação Numa de um livro, apresentação de para livro o do meu quarto. Nuno. A terceira apresentação, ainda em 2016. Que foi, sem dúvida. Sem ensaios, cantou A Chuva da Marisa. E portanto, para simbolizar, tal como o Aleluia simbolizou o livro, para o meu quarto, tal como o Amar por um Justo simbolizou a importância musical que teve este evento e tem o próprio Salvador para mim, o símbolo do casamento, trago, já que isto é um programa de escolhas musicais, trago uma das músicas que foi cantada, que foram cantadas nesse casamento, chama-se Transformai-vos, foi a antepenúltima música, já agora, e vai ser a Claudine Pinheiro do seu CD Até Quando, a trazer-nos essa melodia para mim, belíssima, uma voz belíssima, uma pessoa belíssima e um conteúdo também belíssimo e com uma boa doutrina, se quiserem assim. Depois, na emissão número 4, voltaremos a estes contextos, mas noutra perspectiva. Pode ser, Carlos Bonaparte. Pau de cera. Então vamos ouvir o Pau de Cera e a Claudine a cantar Transformai-vos. Foi tempo. Foi tempo em que eu fui uma criança. Não tinha internet nessa altura. E as coisas não eram como são hoje. Na altura, aquilo que nós tínhamos, valorizávamos. Por volta de 99, eu comecei a gravar umas cassetes de vídeo. E era de valor, porque elas custavam dinheiro. Só que, entretanto, os tempos foram mudando, os anos foram passando por mim, por todos nós. E tudo começou a ficar subitamente mais fácil. É verdade que, mesmo assim, ter uma peça musical era algo de estimável valor. E quem diz uma peça musical, diz um disco, uma cassete. Ou até, para quem gosta de literatura, um livro. Eu li muito quando era adolescente. Entretanto, como eu disse, os anos foram passando e tudo tornou-se demasiado fácil. E eu era um colecionador de música, sem gastar um cêntimo, para além da luz e da internet. Eu baixava muitos dos conteúdos que eu queria. As discografias inteiras. Até a própria... aqueles inéditos, os unreleased. Aquelas músicas que nunca saíram, ou que saíram, mas cujas versões de estúdio foram, entretanto, divulgadas. E um desses exemplos foi com Michael Jackson. Michael Jackson, na altura, eu lembro-me que cheguei a tirar 7 CDs de inéditos ou unreleased. Tudo tornou-se fácil. E hoje, como nos smartphones, tudo estava no computador. Eu ouvia rádio pelo computador, eu ouvia televisão pelo computador, e eu baixava música pelo computador, eu ouvia música pelo computador, os meus CDs passei-os para o computador, e as minhas cassetes digitalizei-as para o computador. Quando dei por mim, tinha a minha vida ligada à máquina. E o tempo foi passando, e um dia, a máquina não ligou. Fiquei doente, desidratei, fiquei de cama. Os anos foram continuando a passar e eu a continuar sem aprender a lição. No dia 26 de maio de 2012, numa das edições dos Escolhas Tuas, Escolho Eu, falamos de uma música chamada Euphoria, que iria vencer o festival Eurovisão da Canção daquele ano. E assim foi. Mas a vida estava prestes a mudar, porque no dia 28 aconteceu um dos fatos mais marcantes, e que também envolve a Antena Web, mas acima de tudo, a minha vida. Quase 70% das músicas que eu tinha, essas do colecionador barato, que nem sequer olhava muito bem aquilo que tirava da internet. Só procurava a palavra discografia e carregava no botão download. Entretanto, esse fato mudou a minha vida, mas não foi logo. Demorou até eu perceber a mensagem que tinha recebido em 2009-2012. Por volta de 2016, a minha mente, já mais adulta, e com peladas que estavam 30 anos, começou a mudar. Começou a perceber finalmente a mensagem que havera recebido há 4 e a outra que havera recebido há 6 anos e meio. Mais vale tarde do que nunca, pensava eu. Lentamente, voltei a ver televisão pela televisão. Voltei a ouvir rádio pelo rádio. E os CDs voltaram a fazer parte da minha estante. Demorou-te algum tempo a que eu assimilasse todo o processo. Mas a verdade é que pegar uma cassete e ouvi-la sem ter no computador ligado tornou-se mais do que mágico. Tornou-se necessário. Assim que me iniciei numa aventura, e entre dezembro de 2016 e março de 2017, dediquei-me a digitalizar todas as cassetes, não para que as ouvisse sempre no computador, mas fazendo o uso correto da tecnologia. E o uso correto da tecnologia é que ela nos expanda, não que ela nos substitua. Mas não fiquei por essas digitalizações encantadoras para todos os efeitos. Mais do que isso, voltei a comprar CDs. Comprar CDs. Nos dias de hoje. Só se for daqueles antigos em segunda mão. E foi mesmo isso que eu fiz. É muito fácil ir a uma loja e ter lá muitos CDs à escolha. E que CDs! Decidi que havia de aventurar-me, e tal como fazia no, na década deste, na primeira década deste nosso milénio, decidi que de quando em quando iria arriscar e trazer para casa algum CD de alguém que eu não conhecesse, que eu nunca tivesse ouvido falar, mas por ser português merecia o meu interesse. Comprei mais de 50 CDs em 2017. Comprei 30 em 2018. E não quero ficar por aqui. A minha estante está a pedir-me mais música. E os meus ouvidos a pedir-me mais descoberta. Sim, porque eu não voltei a ser aquele colecionador compulsivo. Apesar de ter dito em algum momento da minha vida que a minha música era como um mundo infinito que agora se houvera quebrado a quando da caída do pico energético desse disco. Bom, num desses discos está a escolha de agora. A música chama-se É Tempo, de uma cantora agadense chamada Belle Viana. Mais tarde percebi que poderia ser um bom trocadilho. Poderia ser Bé Leviana. Não sei se sim ou não. Não sei se foi com intenção ou não. Mas a primeira música desse CD, que alguém gentilmente decidiu vender à loja de artigos em segunda mão, entendendo que não lhe fazia mais jeito, entendendo que aquela novidade que comprou já não servia, de certa parte foi o pináculo da minha mudança. Não com os outros, mas comigo próprio. Eu já não dispenso de ouvir a rádio pela rádio. Já não dispenso de todos os dias ouvir ou ver qualquer coisa pela televisão. Não, já não dispenso. Os jogos de futebol, eu deixo o computador a funcionar se eu quiser, mas quem ouve pela rádio sou eu. Transmito pela rádio. E eu quero lá saber se faz. Normal. É a natureza. E é tempo. É Tempo é também o nome da música que vamos ouvir. É da Belle Viana. O ano? Bom, o ano do disco é incerto para mim. Mas as minhas pesquisas contaram-me que era de 1996. Adivinha onde é que foi pesquisar? À bendita da internet. Com o uso certo, ela consegue expandir-nos e não substituir-nos. Por isso, Belle Viana. A música é tempo. O Nuno ainda está aqui, sim, para fechar esta segunda emissão da segunda temporada, após esta narrativa do Carlos Bonaparte, que é uma segunda emissão que teve Jeff Buckley e Aleluia. Bem. Ah, já me lembro. Ah, R. Kelly. If I Could Turn Back the Hands of Time, Isso é que é grande enorme. título. A terceira música, Salvador Sobral e Amar Pons Hoje, versão estúdio, tal como foi a versão estúdio de Catarina Pereira, Catarina Miranda, Miranda, com Para Sorrir Eu Não Preciso de Nada. Claudino Pinheiro, Transformai-vos. E também versão estúdio, Belle Viana com É Tempo. Voltaremos na próxima emissão, que será Se tudo na correr bem na terceira próxima semana. emissão. Se tudo correr bem na próxima semana. Não há probabilidade de não ser na próxima semana, mas nunca Não, diremos que. na próxima oportunidade. Exato, voltaremos numa próxima oportunidade. Pegar é o with you.